Rádio Guarujá, onda média 1420 kHz. ZYJ754, onda curta de 49 metros, 5.980 kHz. ZYE891, Florianópolis, Santa Catarina. Guarujá, a onda mais quente do seu rádio. Mandamos um abraço para os nossos amigos que estão ligados conosco lá no supermercado Sul do Rio, no Aririú, de frente ao Clube Miami. Um abraço para o Arlindo, para o João, para todos os funcionários do supermercado Sul do Rio. Um abraço também para o Alfredinho, Alfredinho e a Norma, na churrascaria Broerig, no Aririú. Vamos prosseguindo com mais um sucesso pela Guarujá no programa Parada Sertaneja de Jaguari, Jaguarito e Oswaldinho. E agora, Gudalvan, cantando o que você pediu. Conversando com o coração. Coração, não se apaixone dessa maneira. Não fique assim tão dependente de outra pessoa. Não pense que a felicidade dura a vida inteira. O amor também, quando é demais, destrói as coisas boas. Coração, seja prudente, não se arrisque tanto, para não deixar rolar um pranto de novo em meu rosto. Existe o amor verdade, que demora um pouco pra se revelar. Existe o amor mentira, que se esconde aonde ninguém sabe achar. Tem coração que não entende qual a diferença de uma paixão com esse sentimento lindo do amor bem-vindo, do amor razão. Tem coração tão distraído, só quando é ferido, que procura paz. Por isso, coração amigo, tenha mais cuidado, não sofra demais. Seja prudente, não se arrisque tanto, pra não deixar rolar o pranto de novo em meu rosto. Existe o amor verdade, que demora um pouco pra se revelar. Existe o amor mentira, que se esconde aonde ninguém sabe achar. De uma paixão, com este sentimento lindo, do amor vencido, do amor razão. Tem coração tão distraído, só quando é ferido, que procura paz. Por isso, coração amigo, tenha mais cuidado, não sofra demais. Os gaiteiros que eram buenos davam Alô, gente, amiga, meus amigos de São José. Estamos mandando um abraço para os amigos lá do bairro Forquilinha. Abração para eles. Ô, gente, amiga. Um abraço também para os meus amigos na Casa Orion, que estão ligados conosco. Um abração, meu amigo Orion. Ligadão todos os dias, né? Um abraço para o pessoal do Roçado. Beleza. Ligadão com a gente. Meus amigos do Niterói, a diretoria, né, Jair? Isso. Vamos trazendo a Taíde Alexandre. Doces palavras. Fazia proeza que muito guri de hoje não faz. Quer ver?

Vamos falando na Madeireira Ilauri, aonde você encontra madeiras brutas e beneficiada, esquadria no estilo colonial e tudo em material para sua construção e madeiramentos para telhado. Madeireira Ilauri, na Rua Maria Mancha de Souza 207, em Campinas, fone 4702-47. Abraço para o Adilson, o Carlinho e o Ronaldo. Ronaldo. Isso mesmo. Agora então vamos mandando um abraço também para os amigos lá no Curadinho. Curadinho, nosso amigo Luiz Antônio, ou Luiz Augusto, e a sua família. Na Saibrita. Saibrita, isso mesmo. E um abraço também para o nosso amigo Doca, né, Rafa? Doca. O Nizinho. O Ailton. O Ailton, um abraço, Ailton. Na ponte do Imaruí. Tá legal, minha gente. Nós estamos com alegria total pela Guarujá de Florianópolis, no Parada Sertaneja. Vamos trazendo Leandro e Leonardo. Só fazendo amor. Quando nós nos conhecemos, começamos a namorar. Não demorou muito tempo para a gente se amarrar. Se eu queria, ela queria, era só um começar. Foi ficando diferente, veja hoje como está. Se eu chego às 20 horas, ela vem me perguntar. Já passa na meia-noite, eu espero pra jantar. Eu cansado do serviço, ela nem deixa eu falar. Eu não sei onde ela acha tanto nome pra xingar. De repente ela grita e começa a dizer: conta lá pros seus amigos que são tudo pra você. Essa turma de malandro, todo mundo é vagabundo. Os seus parentes não prestam, ela acaba com meu mundo. Já não sei o que fazer, vai aqui o meu protesto. É só fazendo amor que ela diz que ainda presta. Vem me perguntar. Já passada meia-noite, eu espero pra jantar. Eu cansado do serviço, ela nem deixa eu falar. Eu não sei onde ela acha tanto nome pra xingar. De repente ela grita e começa a dizer: amigos que são tudo pra você. Essa turma de malandro, todo mundo é vagabundo. Os seus parentes não prestam, ela acaba com meu mundo. Já não sei o que fazer, vai aqui o meu protesto. É só fazendo amor que ela diz que ainda presto. É só fazendo amor que ela diz que ainda presto. É só fazendo amor que ela diz que ainda presto. Agradecendo aos amigos que escreveram para o nosso programa, respondendo a... Não tinha charada, mas escreveram para ser contemplado com os brindes que nós sorteamos, né? E as pessoas contempladas foram em nosso programa. A moça que ganhou o material de construção da casa do encanador é a Jane Aparecida de Oliveira. Da Servidão Biguá? Capoeira! Aí. Isso mesmo, ela ganhou material de construção no valor de 20 mil cruzeiros, né? 20 mil cruzeiros de material de construção. A pessoa que ganhou 20 mil cruzeiros do Móveis Silva, aliás, um rancho no valor de 20 mil cruzeiros, nos supermercados Imperatriz, foi a senhora, ou senhorita, não sei, Giane Vieira Vidal. Isso. Residente na rua Nelson Floriano Campos. 575. Palhoça. Palhoça. Isso Santa mesmo. Catarina, Brasil, mundo. E a pessoa que ganhou, Jaguarito, a pessoa contemplada com Móveis Silva, do, Móveis de Móveis Silva, foi... A Rosilene é Santana, Roçado São José. Isso mesmo. E a todos vocês que escreveram as cartinhas para o nosso programa, nós vamos atender com muito carinho. Vamos abrir as cartas durante a semana e atendendo dentro da medida possível, né? É isso aí. Porque são muitas as cartas, né, que recebemos. E agora? Vamos trazendo mais um sucesso, o disco novo do Velho Milongueiro fazendo sucesso. Bom de Taco. Fama de bom de taco, fui pra Porto Alegre. E lá na Voluntários achei um parceiro. Fomos pro Mini Snook e quando lá cheguei, com ele eu joguei todo o meu dinheiro. Ele chorou um pouco e eu dei três bolinhas, cinco dele e duas minhas naquele entreveiro. Depois eu descobri que ele era um malandrão. E também notei na mesma ocasião que os meus trocados iam bem ligeiro. E eu só com duas bolas naquela confusão. Cada tacada que eu dava me batia o coração. Bola vai e bola vem, nenhuma queria entrar. Porque o taco desgraçado sempre entortava pra um lado e não dava pra encaçapar. E eu só com duas bolas naquela confusão. Cada tacada que eu dava me batia o coração. Bola vai e bola vem, nenhuma queria entrar. Porque o taco desgraçado sempre entortava pra um lado e não dava pra encaçapar. Taco desgraçado, daqui um pouco de quebra tudo. Não tem nada, não posso variedar. E ali passamos a tarde naquela disputa, uma travada luta e logo a noite veio. E quando eu vi que tava anoitecendo, eu já tava vendo um negócio feio. O malandrão jogava uma coisa de louco, mas dali um pouco eu virei os arreios. Pensei assim comigo, o jogo é uma escola, não é que nessa hora uma jogada cola. E eu meti três bolas no furo do meio, e eu só com duas bolas naquela confusão. Cada tacada que eu dava me batia o coração. Bola vai e bola vem, nenhuma queria entrar. Porque o taco desgraçado sempre entortava pra um lado e não dava pra encaçapar. E eu só com duas bolas naquela confusão. Cada tacada que eu dava me batia o coração. Bola vai e bola vem, nenhuma queria entrar. Porque o taco desgraçado sempre entortava pra um lado e não dava pra encaçapar. Pronto, tá aqui de novo. Quando clareou o dia, eu tava apavorado, louco de cansado e me sentindo fraco. Ao redor da mesa eu cuspia e fumava, e já nem enxergava onde eram os buracos. Mas como em todo jogo tem peru de fora, chegou naquela hora um meu puxa-saco. Em homenagem a ele eu fiz uma jogada, meti duas bolas na mesma tacada. Mostrei pro camarada que sou bom de taco, e eu só com duas bolas naquela confusão. Cada tacada que eu dava me batia o coração. Bola vai e bola vem, nenhuma queria entrar. Porque o taco desgraçado sempre entortava pra um lado e não dava pra encaçapar. E eu só com duas bolas naquela confusão. Cada tacada que eu dava me batia o coração. Bola vai e bola vem, nenhuma queria entrar. Porque o taco desgraçado sempre entortava pra um lado e não dava pra encaçapar. E eu só com duas bolas naquela confusão. Cada tacada que eu dava me batia o coração. Bola vai e bola vem, nenhuma queria entrar. Porque o... Venha conhecer o ambiente da churrascaria Laudelino. Nós esperamos você com um gostoso espeto corrido, promoções de banquetes, casamentos ou qualquer festa acompanhada de um gostoso churrasco. Aceitamos também encomendas de comidas para a viagem e à noite temos alcatra e lombinho grelhado. Venha saborear as delícias da churrascaria Laudelino. Avenida Salvador de Bernardi, fone 418801, Campinas, São José. Churrascaria Laudelino. Céu e Companhia, revendedores e distribuidora Antártica, oferece mais delicioso chope e a cerveja de sua preferência. Antártica, melhores preços, atendimento de alta qualidade para a sua festa. Céu e Companhia também tem refrigerantes e uma grande variedade de bebidas finas. Faça o seu pedido pelo telefone 47-0088. Céu e Companhia, Rua Benjamin Queriar, 235, Fazenda Santo Antônio, São José. Chega de sofrer em volta do tanque. Suas mãos precisam ser tratadas com carinho. Faça como milhares de outras donas de casa. Use sabão Zavascki. Vendido em todo o estado de Santa Catarina. Sabão Zavascki. Bom na pia, bom no tanque. Pa, pague seus impostos em dia para que o seu município se torne cada vez mais desenvolvido. Santo Amaro precisa da união de todos. Administração Milton Machado e Thierry Elias. Amigos, falando em Laudi Alumínio, falamos na fábrica de esquadria de alumínio, quiosque, bancas para revista, box para banheiro, esquadria no estilo redondo. Laudi Alumínio, Rua Vereador Oswaldo de Oliveira, em Palhoça, fone 42-1375, Laudi Alumínio. A gente se ama, não fico sem ela, nem ela sem mim. E agora mandamos um abraço também para os nossos amigos que estão ligados conosco lá em Anitápolis. Meu amigo Sadi, alô Sadi, alô seu José Veba, alô Dona Maria, alô João Figueiredo. Abraço para ele. Figueiredo, aquele gaúcho, hein, rapaz? Esse não é gaúcho. Não é o do Brasileiros e Brasileiras? Não, aquele não é o João Figueiredo também, aquele era o Sarney, né, meu? Ah, o Sarney. É, o João Figueiredo já tava, era antes do Sarney. Mas tem uma musicazinha que diz, que saudade do Sarney. Do Sarney. E eu acho que já está quase, não dá para pensar assim também, né? Tá tudo muito bem, né, Jaguarito? Tudo muito bom. Muito bom, tá ótimo, tá excelente. Você viu que o salário mínimo passou a 12 mil e pouco agora, né? Pois é, tu vê. E... deixa pra lá. Vamos em frente, minha gente, porque aqui não se perde tempo, né, Jaguarito? Aqui trazemos música pra você. E alegria. E alegria é com música. João Paulo e Daniel. Menina manhosa. Com seu jeito de ser, de menina manhosa, não me deixa sozinho, querendo carinho, mas sempre bem gosta. Seu amor é sincero, é tudo que eu quero, mas não sei porquê. Se te peço um beijinho, arruma um jeitinho pra não me atender. Comemore sua festa com a distribuidora de bebidas Morete Limitada, Três Irmãos. Cerveja Brahma, Malte 90, Pepsi Cola, refrigerante Brahma, Maximilian, vinhos Caravaggio, vendas no atacado, varejo e atacado para você. Fale com o nosso amigo Nivaldo Moretti. Três Irmãos, distribuidora de bebidas. Rua Nossa Senhora Aparecida, sem número, Jardim Eldorado, na Palhoça. Fone 42-2060. Só quem faz mais pelo turismo e desenvolvimento pode garantir um município mais forte e decidido. Prefeitura Municipal de Águas Mornas, governo em novos tempos. Administração Elmar Dissen e Lauro Deflin. Canto verso pra linda morena que vem zarandeando nos cantos da sala. Moreninha, preste atenção, és a dona do meu coração. Venha conhecer o ambiente da churrascaria Laudelino. Nós esperamos você com um gostoso espeto corrido, promoções de banquetes, casamentos ou qualquer festa acompanhada de um gostoso churrasco. Aceitamos também encomendas de comidas para a viagem e à noite temos alcatra e lombinho grelhado. Venha saborear as delícias da churrascaria Laudelino. Avenida Salvador de Bernardi, fone 418801, Campinas, São José. Churrascaria Laudelino. Rádio Guarujá, onda média, 1420 kHz. ZYJ754. Onda curta de 49 metros, 5.980 kHz. ZYE891. Florianópolis, Santa Catarina. Guarujá, a onda mais quente do seu rádio.